A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 10º programa A Escola e o Meio. Ficamos, como é hábito, com a boa sugestão de música do Tiago Brito e do Martim Sousa. E vamos já ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Cantar 2. Foi realizado por Gar Jennings, é do género de animação e tem a duração de 111 minutos. Após os eventos do primeiro filme, o otimista Kuala Moon e os seus camaradas planeiam estrear um musical no privilegiado Crystal Tower Theatre, localizado na glamourosa cidade de Red Shore. Sem meios nem contactos, tentam uma audição com o implacável produtor Jimmy Crystal, que busca novos talentos. Quando percebem que estão prestes a perder a oportunidade, um deles interrompe com uma ideia absurda de afirmar que, na trupe, está incluído o Leon Calloway, uma lenda viva do rock que há muito deixou as luzes da ribalta para se isolar do mundo. Espantado com o que acaba de ouvir e curioso com o que poderá daí surgir, Jimmy dá-lhes uma hipótese. Resolvido um problema, os nossos amigos deparam-se com outro que não anteciparam, encontrar Cal. Convencê-lo a regressar aos palcos e montar o espetáculo, tudo em apenas 3 semanas. Pronto, só queria referir que na versão original a personagem que aqui eles retratam como Leão foi feita com músicas dos U2 e quem faz a voz deste personagem é o próprio Bono. Acho que vai ser um bom filme para reunir várias gerações, desde a voz a pais e a netos. Muito bem, fica feita a sugestão agora para as férias de Natal. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora vamos à cultura pop com o João Mário Ferreira. Para a surpresa de toda a gente, a Netflix confirmou o cancelamento da segunda temporada do live action de Cowboy Bebop. A série estreou-se há cerca de 3 semanas e, apesar de ter recebido elogios durante a divulgação, acabou por não agarrar o público, com números mais baixos do que esperado no streaming, além de críticas negativas. A informação vem do The Hollywood Reporter, que afirma que, após uma estreia robusta, com 79 milhões de reproduções, a série teve uma queda de quase 60% ao longo da sua primeira semana, mantendo-se em baixa nos últimos dias. As críticas também não foram tão favoráveis, ao contrário da divulgação dos trailers, o que também colaborou para a decisão. A adaptação de Cowboy Bebop, no fim das contas, dividiu opiniões. O elenco da série foi muito elogiado, ao contrário de algumas escolhas no roteiro e efeitos especiais. Na minha opinião, a série tem um bom enquadramento, uma fotografia excelente, uma banda sonora perfeita, a atuação está ok, exceto a atuação do protagonista, que está muito boa, mas é estranho, porque mesmo tendo tudo de bom, a adaptação é má. Acho que o erro da adaptação foi tentar copiar o anime a 100% e não beber necessariamente da fonte em que o anime se inspirou. E isso é um erro que muitas adaptações cometem, porém, já estamos habituados a isso. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com jogos de computador com Mateus Lopes Verão. Olá a todos. Neste espaço habitualmente dedicado aos jogos eletrónicos, hoje venho comunicar o falecimento do criador da Nintendo, que ocorreu recentemente. O engenheiro japonês Masayuki Uemura, responsável pelo Nintendo Entertainment System, morreu aos 78 anos. A morte, que aconteceu no último dia 6 de dezembro, foi comunicada pelo Centro de Estudos de Videojogos da Universidade de Ritsumeikan, onde ele trabalhava como professor visitante. Masayuki Uemura era conhecido pelos trabalhos que desenvolveu no domínio de jogos eletrónicos Nintendo, de 1972 até 2004, a altura em que se reformou. Ele foi o engenheiro por trás da famosa consola de 16-bits Super Nintendo. Masayuki Uemura entrou para a Nintendo em 1972 após ter trabalhado noutra fabricante de eletrónica japonesa, a Sharp. Tornou-se gerente da Nintendo RID2, divisão interna da empresa que era responsável pelo desenvolvimento de softwares e outros elementos. Em 2004, o engenheiro aposentou-se da empresa, permanecendo como conselheiro do Departamento de Pesquisa e Engenharia. Tornou-se professor na Universidade Ritsumeikan, em Kyoto, a desenvolver trabalhos de investigação sobre videojogos. Rádio Boa Nova. Hoje vamos ouvir Os Azeitonas, Anda Comigo Ver os Aviões, e temos também a música Love, de Kendrick Lamar. anda comigo ver os aviões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo ao porto de Leixões ver os navios a levantar ferro, rasgar o mar. Um dia eu ganho a lotaria ou faço uma magia e que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, quanto eu gosto de ti. Nem que eu morra aqui se um dia eu não te levo à América. Nem que eu levo à América até ti. Anda comigo ver os automóveis à avenida a rasgar nas queimar pneus. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Um dia eu ganho totobola ou pego na pistola e que eu morra. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui se um dia eu não te levo à lua. Nem que eu roubo a lua só para ti. Viola, nem que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui se um dia eu não te levo à América. Nem que eu levo à América até. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma análise de desporto do Tiago Brito. Tivemos esta semana o sorteio da Champions e inicialmente o Benfica tinha calhado com o Real Madrid e o Sporting com a Juventus. Apesar disso, houve uns problemas no sorteio e teve de ser refeito e ficou Benfica Ajax e Sporting Manchester City. Quanto à Fórmula 1, tivemos no fim de semana a última corrida que foi em Abu Dhabi e tinha a disputa entre o campeonato entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que estavam ambos empatados com 369,5 pontos. Verstappen ganha a corrida, ficando no final com 395,5 pontos, enquanto que Hamilton acaba atrás com 387,5, tornando-se então Max Verstappen, da Red Bull, campeão aos 23 anos. Tenho agora a opinião do Eduardo em relação à corrida. Então, para os senhores ouvintes que não estiveram muito provavelmente atentos ao campeonato de Fórmula 1, o que é que se tem passado? No campeonato de Fórmula 1, no início, tivemos uma série consecutiva de vitórias por parte da Red Bull através do Max Verstappen, em que as previsões era que Max Verstappen iria ganhar o campeonato de pilotos por volta de antes das últimas 4 corridas, mas isso não aconteceu porque a Mercedes continuou o desenvolvimento do carro deste ano e conseguiu recuperar os pontos até à última corrida. Então, na última corrida tínhamos uma Mercedes muito forte até ao ponto em que Latifi se esbardalhou contra a parede, porque Hamilton estava a dar 11 segundos por volta a Max Verstappen e o campeonato estava completamente nas mãos. Só que o que é que se passou? A FIA, durante o incidente, Max Verstappen tinha 4 carros à frente e, segundo as leis, com o chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, ele disse que a disputa, como estava entre esses dois pilotos, o Hamilton e o Verstappen, deviam pô-los em paralelo para conseguirem disputar assim melhor o campeonato. O que é que se passou e o que é que está a gerar polémica neste ano na Fórmula 1? É que Max Verstappen parou para pôr um jogo de pneus novos, macios, ou seja, os que têm maior gripe, ou seja, propõem o carro a fazer uma volta mais rápida, e Hamilton tinha os pneus mais duros, ou seja, com menos gripe, mas com 40 voltas, ou seja, era muito desvantajoso para o piloto da Mercedes estar a fazer eles terem feito esta jogada quase de puro marketing, não é? Porque não íamos ter um piloto 8 vezes campeão que ia passar o mítico Michael Schumacher, e toda a gente disse que foi um bocado, como diz aqui o Tiago em off, um roubo, mas formos analisar crua e friamente os dados da FIA, não foi, porque a FIA assim o permite, e dizem que foi a última fachada de Jean Todt, mas eu acho que não foi fachada. Acho que as regras na Fórmula 1 têm que ser menos europeias, têm que ser um bocadinho mais simplificadas, porque nós europeus temos tendência a complicar um bocadinho as coisas, e fazer aqui uma menção honrosa que o Sebastian Vettel, 4 vezes campeão mundial de Fórmula 1, ganhou o troféu de mais ultrapassagens desta temporada. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E ficamos agora com álbuns de rock e com Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock é um álbum natalício lançado por Bobby Helms em 1980. O álbum contém vários covers de outras músicas natalícias. A 13 de dezembro de 1957, o single Jingle Bell Rock foi lançado por Bobby Helms. O cantor, antes conhecido por cantar country e jazz, vinha de uma carreira estável, sendo o seu single anterior Fräulein. Jingle Bell Rock, lançado próximo ao Natal, trazia no título e em algumas partes da letra trechos da velha canção Jingle Bell e referências ao de outro sucesso natalino, Rock Around the Clock, de 1950. O single chegou ao primeiro lugar nas rádios, sendo o mais famoso de Bobby Helms. O single foi regravado pelo cantor no seu álbum Cap, em 1965, e novamente em 1967 em Little Darling. Em 1970, o cantor bateu o recorde de singles mais executados por mais tempo, e em 1970 também foi incluída novamente no álbum Ashley do cantor. No mesmo ano, Jingle Bell Rock bateu o próprio recorde de canção mais tocada. Em 1983, Bobby Helms voltou a bater o recorde de canção mais tocada no Natal com Jingle Bell Rock, outra vez. Ainda em 1983, Bobby Helms voltou aos estúdios para regravar o single e lançá-lo como a sua última gravação no álbum Black Rose. Os géneros deste álbum são pop, rock e rockabilly, e a duração é de 23 minutos e 45 segundos. As faixas são Jingle Bell Rock, Jingle Bells, Here Comes Santa Claus, White Christmas, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, White Wonderland, Silver Bells, I Saw Mommy Kissing Santa Claus, Christmas Time in My Hometown e Santa Claus is Coming to Town. No geral, dou 7,5 em 10 a este álbum. É um álbum excelente para ouvir nesta altura do ano. Anima qualquer pessoa e faz-nos esquecer um pouco da situação que estamos a viver neste momento. Recomendo toda a gente a ouvir este álbum. Em seguida, vamos ouvir Jingle Bell Rock. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Boa Nova, irresistível. Muito bem, agora então natalício, vamos à política, Maria Pedro. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quinta-feira na Cimeira pela Democracia, promovida por Joe Biden, que os sistemas políticos democráticos têm de se reformar. Marcelo defende que, posso citar, em vez de procurarmos alternativas à democracia, devíamos antes procurar reformar os nossos sistemas através de medidas concretas. Tal implica, portanto, a existência de eleições com integridade que legitimem os vencedores e proporcionem ao público confiança nos seus líderes e instituições. Afirma ainda ser necessário combater a desigualdade económica, social, bem como política, e também proteger as minorias. Em última instância, Marcelo apoia uma defesa constante da democracia. Caso contrário, caminhar-se-á para uma descredibilização progressiva do sistema e, com isto, inevitavelmente, o populismo prospera mais facilmente, já que as pessoas, ao perderem confiança nos governos, nos parlamentos, nas instituições, nos tribunais, facilmente optam por novas concessões políticas que surgem em alturas de crise, não é? Que se dizem ser as soluções para todos os maus, e não, muitas vezes as pessoas nem notam o seu caráter mais populista ou autoritário dessas novas opções políticas. O Presidente da República diz ainda não se poder banalizar, portanto, a democracia, nem dá-la por garantida, uma vez que esta é algo que precisa de ser construída em conjunto, isto é, cada cidadão, não são só os órgãos superiores, mas também cada cidadão tem de ter noção do luxo que é viver em democracia e tem de honrar a democracia, como ir votando nas eleições, e portanto a democracia não só é construída em conjunto como também é renovada com o tempo. Apesar de tudo, Marcelo Rebelo de Sousa defende que a democracia é um sistema resiliente que tem resistido ao tempo e permanecido forte perante todas as adversidades, e de facto nós ainda não conhecemos nenhum sistema melhor do que a democracia. Apesar de todas as suas falhas, não há outro sistema que se revele tão prático e tão benéfico para todos, para a sociedade, e por isso há que preservá-la ao máximo. Muito bem, e de facto perceber que ela não nos é dada por garantida, não é por a termos. Aliás, as novas gerações, vocês, por exemplo, que estão aqui, já nasceram em plena democracia, parece que isto é dado garantido, não é? Portanto, este alerta é fundamental, porque é imperioso. De facto, não há um sistema melhor, apesar de todas as suas imperfeições. Aliás, hoje a Beatriz Vaz Pato vai falar de uma das grandes imperfeições das democracias atuais, que são os níveis da corrupção, que infelizmente graçam um pouco por toda a parte e também entre nós, mas há que aperfeiçoar estas situações dentro da democracia, não desacreditar a democracia, porque isso leva-nos com certeza a um regime que a maior parte de nós rejeitamos. FM Boa Nova. Vamos agora a uma visita com a Mafalda Correia. Na época natalícia não faltam propostas. Hoje trago mais uma, desta vez a sul, na Vila de Sintra, onde a magia do Reino de Natal regressa. O Parque da Liberdade e o Terreiro Rainha Dona Amélia e o News Museum serão envolvidos pelo espírito natalício com animação, mercado de Natal e diversões até 23 de dezembro, sempre com entrada gratuita. No dia 1 de dezembro acenderam-se mais de 1.600.000 luzes LED, marcando a transformação de Sintra no Reino de Natal. Luzes que trazem a magia e encantamento ao entardecer e que convidam a passeios noturnos na Vila de Sintra, da Estefânia à Quinta da Regaleira. De quinta-feira a domingo, o Parque da Liberdade transforma-se e passa a ser povoado por fadas, duendes, bonecos de neve e renas, que irão proporcionar a todos os visitantes momentos inesquecíveis. Atividades desportivas, brincadeiras, ateliês serão uma constante ao longo dos dias do evento, dos quais tanto miúdos como graúdos poderão usufruir ao máximo. O News Museum junta-se às celebrações e disponibiliza uma atividade gratuita para o público em geral, de quarta a domingo, das 10 às 17, até dia 23 de dezembro. Já no Largo Rainha Dona Amélia, junto ao Palácio Nacional de Sintra, irá encontrar a já tradicional árvore de Natal, que fará as delícias de toda a família. Este local irá transformar-se num verdadeiro mercado de Natal, onde, à semelhança dos anos anteriores, será um ponto de encontro, mas também um local de compra de prendas únicas. Este mercado funciona todos os dias das 10 às 19. Este ano, apela-se novamente para a sensibilização dos bons tratos aos animais, bem como para a adoção consciente com a participação do Gabinete Médico-Veterinário de Sintra e da Associação Animais de Rua. Para entrar no reino de Natal, a entrada é gratuita, mas os visitantes são convidados a oferecer um bem alimentar não perecível ou também poderá entregar ração para animais ou mantas que certamente contribuirão para a melhoria de vida das famílias e animais que beneficiam do apoio das associações de solidariedade social. Este evento festivo reúne características ímpares, gratuitidade no acesso e cariz solidário, no belo cenário natural dos jardins do parque, no coração do Centro Histórico de Sintra, proporcionando momentos inesquecíveis, repletos de estrelas e brilhos das decorações natalícias, animações para todos os que acreditam no Pai Natal e na solidariedade entre nós. Durante o mês de dezembro, vá com a família visitar a Vila de Sintra e descobrir estas e outras atividades no mágico Reino do Natal. Muito bem, aqui fica outra sugestão para as férias de Natal. Rádio Boa Nova. E agora voltemos à questão das democracias e dos perigos que elas também encerram, nomeadamente a questão da corrupção, porque parece que é notícia, não é assim, Beatriz? Foi na quinta-feira passada, dia 9 de dezembro, que se celebrou o Dia Nacional contra a Corrupção. A data tem como objetivo sensibilizar as pessoas para o problema da corrupção, quais as consequências deste tipo de crime para a sociedade, bem como alertar cidadãos e governos para o combate e prevenção deste flagelo. Este ano, a campanha das Nações Unidas para 9 de dezembro teve como foco as medidas para reduzir os riscos de má gestão e corrupção, tendo presente a recuperação mundial prevista devido à Covid-19, a qual só poderá ser alcançada com a máxima integridade possível, zero corrupção, o que é um desafio se pensarmos na rapidez e flexibilidade que as medidas e a situação exigem e, por isso mesmo, em todos os corruptos que já devem estar à espreita da sua oportunidade. Por seu lado, nestes tempos de emergência sanitária, a Procuradoria-Geral da República tem como objetivo intensificar durante o ano 2021 ações tendentes a reforçar a intervenção do Ministério Público nesta área, com especial destaque para os projetos nacionais já implementados em matéria de recuperação de ativos do crime e de prevenção da criminalidade associada ao desporto. Como as boas notícias ficam sempre bem num programa destes, é com alegria que partilho os números mais recentes acerca da percentagem de arguidos por corrupção condenados, a qual mais do que duplicou em 9 anos. Assim, foi esta semana divulgado que, dos 35% de arguidos por crimes de corrupção condenados em 2011, se passou para a percentagem de condenações, em 2020, de 74%. Contudo, e como falamos de corrupção, nem tudo são boas notícias. Com efeito, e apesar desta grande subida percentual, a maioria dos inquéritos dos últimos 10 anos não levou à constituição de arguidos. Entre 2011 e 2020, foram abertos cerca de 5 mil inquéritos relativos a suspeitas de corrupção, sendo que apenas pouco mais de um quinto destes, 1.168, levaram à constituição de arguidos e menos de 700, ou seja, 629, resultaram em condenações. Números fracos para a dimensão do problema. Resta-nos esperar que o poder político, de uma vez por todas, forneça os meios realmente necessários para que o combate à corrupção seja realmente eficaz e não uma corrida atrás do prejuízo, como infelizmente temos assistido com os tristemente célebres casos mediáticos que ultimamente têm preenchido os telejornais nacionais. Esperemos que sim, porque esta situação da corrupção está, de facto, a desgastar a democracia e, neste caso, estamos a falar da nossa democracia. Urge que a justiça seja célere a tratar dos casos e que ninguém fique impune, porque se não é a justiça, que é um pilar basilar da nossa democracia, que é posta em causa pelos cidadãos. Esperemos que não, esperemos que os casos de corrupção sejam cada vez mais analisados pela população e que a população perceba que as pessoas estão a ser punidas, porque se o crime compensar, nunca conseguiremos abater este flagelo, que é a corrupção. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura, com uma excelente sugestão de leitura, aliás, para as férias do Natal, da Matilde Gouveia. Hoje sugiro Se Isto É Um Homem, de Primo Levi. Na noite de 13 de dezembro de 1943, Primo Levi, um jovem químico, membro da Resistência, é detido pelas forças alemãs. Tendo confessado a sua ascendência judaica, é deportado para Auschwitz em fevereiro do ano seguinte. Aí permanecerá até finais de janeiro de 1945, quando o campo é finalmente libertado. Se Este é um Homem tornou-se rapidamente um clássico da literatura italiana e é, sem qualquer dúvida, um dos livros mais importantes da vastíssima produção literária sobre as perseguições nazis dos judeus. Levi, através deste livro, revela como forma os seus dias de luta para conseguir sobreviver. As suas palavras são tocantes e o seu testemunho será inesquecível, pois esta história é de quem foi prisioneiro de um campo de concentração. É um livro mais factual, menos emotivo. Primo Levi, em nenhum momento, deixa de ser objetivo nos factos que nos conta dos meses que viveu em Auschwitz. Não recorre ao drama, a lamentações ou queixumes. Limita-se a contar de forma nua e crua como era o dia-a-dia. Cada parágrafo traz informação que precisa de ser digerida. Há pormenores muito particulares que nos fazem parar a leitura para poder assimilar tudo o que o autor nos pode transmitir. Toda a opinião que aqui se dá será sempre incompleta sobre tanto que os livros nos traz. É um documento histórico e humano que nos deixou como legado para que a humanidade não volte a repetir os mesmos erros. Não temos regresso. Ninguém deve sair daqui, pois poderia levar ao mundo, juntamente com a marca gravada na carne, a terrível notícia do que em Auschwitz um homem teve coragem de fazer ao homem. Levi respondeu à pergunta: como é que o homem sobreviveu a Auschwitz? No final da leitura, a questão que fica é: como é que um homem sobrevive depois de Auschwitz? Boa leitura! Se quiser, este livro também pode ser uma excelente prenda de Natal. Sem dúvida, uma excelente leitura e uma excelente prenda de Natal, se assim o quiser. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Down. Never lost. Down. All of us. Give me a run for my money. There was nobody, no one that would run me. Another world premiere. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. She's lovely. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. Lovely. If I'm in my mind at work, would you still lovely. Keep it 100, I'd rather you trust me than two lovely. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing, hey, I got something, I got something. Hold up. We gon' function, hey, function. No assumption, no assumption. Hey, feeling like Tyson with it. Knock it out twice, I'm with it. Only for the night, I'm kidding. Only for life, yeah, only for life, yeah, only for life, let's get it. Hit that shoulder lean, I know what's coming over me. Backstroke overseas, I know what you need. Already on 10, all money come in, all feeling go out, this feeling don't drought, this party won't end. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than two. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Run for my money. There was nobody, no one that'd run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. Your gum on the way, and mine away. I don't want pressure, you none. I want your blessing today. Oh, by the way, open the door, by the way. Tell you that I'm on the way. I'm on the way. I know connection is vague. Pick up the phone for me, babe. Damn it, we jamming. That had a two for your nanny. Curving your hip from your mammy. Remember Gardena? I took the studio camera. I know Tapo be mad at me. I had to do it. I want your body, your music. I bought the big one to prove it. Look what you made. Told you that I'm on the way. I'm like an exit away. Yep. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than two. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Run for my money. There was nobody, no one that'd run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. She's lovely. 100.2 Oliveira do Hospital. E ficamos agora com consciência ecológica e preservação do ambiente, não com a Francisca Fernandes, mas com a Mafalda Correia. Lixo pandémico poderá causar um desastre ambiental. Investigadores alertam para um possível desastre ambiental causado pelas máscaras deitadas para o chão. É claramente necessário que a obrigatoriedade do uso destes objetos seja acompanhada de campanhas de educação para limitar a sua prevalência no ambiente. Num estudo publicado recentemente na revista científica Nature Sustainability, defendem que os governos que tornam obrigatório o uso de máscaras respiratórias por causa da Covid-19 devem adotar políticas e legislação sobre o tratamento de dardos. Salientam que as máscaras e outros equipamentos de proteção atirados para o chão podem ser veículos de transmissão do SARS-CoV-2 e que o impacto no meio ambiente também se reflete nos animais que as podem engolir, bem como em organismos mais pequenos e nas plantas em redor, tapando o acesso ao oxigênio. O estudo demonstra o impacto que a legislação sobre o uso de máscaras pode ter na produção de lixo. Descobrimos que as máscaras deitadas ao chão tiveram um aumento exponencial a partir de março de 2020. É claramente necessário que a obrigatoriedade do uso destes objetos seja acompanhada de campanhas de educação. O investigador Steve Fletcher salientou que, apesar de se ter dito a milhões de pessoas para usarem máscaras, poucas orientações foram dadas sobre como as deitar fora ou reciclar de forma segura. Se não melhorarem as práticas, arrisca-se a um desastre ambiental. A maior parte das máscaras é fabricada com materiais plásticos de longa duração e pode persistir no meio ambiente durante dezenas ou centenas de anos, alertou a prevalência no ambiente. A Direção-Geral da Saúde salientou hoje que as máscaras descartáveis usadas devido à Covid-19 devem ser colocadas no lixo doméstico e não na reciclagem ou na via pública, enquanto que as máscaras comunitárias devem ser higienizadas após utilização. Independentemente se usarem descartáveis ou não, há regras que se devem cumprir, e uma delas é a proteção do ambiente e, portanto, uma máscara descartável deve ir para o chamado lixo doméstico, não deve ir para o ecoponto e nunca deve ser abandonada na via pública. Óbvio que não, sublinhou a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Infelizmente, ainda há pouco, quando estava a entrar aqui para as instalações da Rádio Boa Nova, vi máscaras deitadas ao chão ali à entrada. Significa isto que deveria ser básico todos nós cidadãos percebermos que quando usamos estas máscaras descartáveis, elas não devem ir parar ao chão. Mas, infelizmente, por qualquer cidade ou até aldeia em que circulemos, vemos isso com frequência. Trata-se de uma questão de educação que eu acho que isto seriam regras básicas que qualquer cidadão já deveria saber. Mas concordas que isto, Mafalda, atrás de uma pandemia da Covid-19, parece que estamos a viver outras pandemias, nomeadamente esta que pode ter consequências ao nível da preservação do ambiente? Claro, acho que numa situação tão urgente como esta acaba por se dar prioridade a combatê-la e outros problemas que já vinham antes da pandemia acabam por ficar em segundo plano ou mesmo sem qualquer tipo de atenção. Mas é grave, claro. Mas vai ser grave porque, de facto, isto vai trazer, por exemplo, há um acréscimo do consumo do plástico. Reparámos que quando os restaurantes estiveram fechados e estiveram a fornecer refeições takeaway, muitas dessas refeições eram servidas em recipientes de plástico. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o Ricardo Neves e com licenciaturas fazer a escolha certa. Hoje provavelmente vai ser a rúbrica mais curta de todas, porque a letra de hoje é a letra Z, com apenas um curso disponível, o curso de Zootecnia. Este curso está presente na Escola Superior Agrária de Santarém e pretende habilitar técnicos com uma formação nas áreas da agricultura e da produção animal, aptos a colaborarem profissionalmente no setor agropecuário. Este curso prepara técnicos capazes de conceber, gerir e executar as atividades inerentes à criação e funcionamento da exploração pecuária, de modo a obter produtos de qualidade, gerindo e valorizando os efluentes pecuários com eficiência económica e responsabilidade social, e respeitando sempre as normas de sanidade e bem-estar animal. A sua fórmula de cálculo é 65-35, as suas provas de ingresso são Biologia e Fisiologia, Física e Química e Matemática A. Lembro que, se queres saber mais sobre este curso e mais, deves ir ao site da jazz.gov.pt ou inspiring.future.pt. Muito bem. Olha, este é um excelente curso. Bem precisamos de gente preparada e habilitada para trabalhar na área da agricultura e da pecuária, que está tão abandonada em Portugal e que podia ser criação de riqueza e valorização da nossa economia. Bem precisamos de gente licenciada nessa área. Pode ser que os teus colegas te ouçam. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. presépio da autoria das crianças dos jardins de infância. As figuras foram feitas por crianças de todo o concelho e a exposição está no centro de Oliveira do Hospital. Ao longo deste mês, visito o presépio dos jardins de infância do nosso agrupamento. A matemática é o prazer de pensar. Neste clube, todas as semanas, os alunos têm jogado jogos de tabuleiro com diferentes níveis de dificuldade e têm desenvolvido o raciocínio lógico, a capacidade de atenção e concentração de uma forma divertida e desafiante. Vem jogar e junta-te a nós, ao Clube de Jogos Matemáticos. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado a 10 de dezembro, data em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. A declaração é um documento que proclama os direitos inalienáveis das pessoas, independentemente da sua raça, cor, religião, sexo, idioma, de opinião pública ou política ou outra, origem nacional ou social, propriedade ou nascimento ou de outro estatuto. No âmbito das atividades da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, vários alunos do 9º ano do nosso agrupamento leram nas aulas de algumas turmas do 2º, 3º ciclos e ensino básico e do ensino secundário diversos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e textos que provam que em pleno século XXI esses direitos ainda são violados. Desta forma, apelaram à comunidade educativa para a importância de respeitar os valores contidos nesse documento. Todos os alunos participantes cumpriram a sua missão com especial empenho e entusiasmo. Esta data tão importante para a humanidade foi também assinalada pelo Clube Europeu na sede do agrupamento. De uma forma singela, foi inaugurado um painel com fotografias e palavras ligadas aos direitos humanos em várias línguas que completou a inscrição Direitos Humanos já existente. Esta pequena cerimónia contou com a colaboração de alunos do 10º ano e do 10º A particularmente, que convidaram vários colegas a participar. Juntos leram uma mensagem da autoria de dois alunos, traduzida em 10 línguas diferentes, acompanhados ao piano por uma outra talentosa colega. O Clube Europeu congratula-se com a forma empenhada e organizada com que os alunos participaram nesta atividade, provando que é possível ser bom aluno e, ao mesmo tempo, empenhar-se noutras atividades da escola que complementam a sua formação. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção.